foda. Foda. Papai de joia é foda. Foda. Veloz na coisa toda. Tudo. Do jeito que incomoda. Pretos em roda. É o GPS da moda. E o gueto acorda. O resto do que... É um tênis foda. Foda. O mapa de joia é foda. Foda. Veloz na coisa toda. Tudo. Do jeito que incomoda. Dedos em roda, é o GPS na moda. Se nós ocupa o municipal, do que se foda. Lá, lê, lê, lê, lê, lê, lê. A palma da mão assim, ó, nós. Nós, nós, nós. Stay little drink and run. Let them bum bum bum. Shine like a devil like sun. Explode like a thunder like a gun. This is our roots. So fella, so fella, so fella. This beat is contagious. Sequela, sequela, sequela. To freedom forever like Mandela, Mandela, Mandela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. As duas mãos pro ar. As duas mãos pro ar. Diz, diz, diz. Nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós. Aqui somos livre, love. Livre, livre, livre. Black. Livre, livre, livre. Black. Livre, livre, livre. Nós. Livre. Aqui somos. E a palma é nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Nós. Aqui somos livre. Boa noite, senhoras e senhores!